A chave da vida está em sua mão. A chave da vida está em sua mão. Conhecimento, comprometimento, coragem, habilidade, honra e hip hop. Amor, atitude e altruísmo. Verdade, visão, vivência, entendimento, empatia e equilíbrio. A chave da vida está em sua mão. A chave da vida está em sua mão. A chave da vida está em sua mão. A chave da vida está em sua mão.